nada disso é por acaso. Todos meus amigos estão comendo algum viado. Logo debaixo do viaduto, os mendigos estão mais limpos que vadias no submundo. Pênis quadrada, furando a bolha porque odeio gente retardada. Cápsula do tempo como em Rick e Morty. Braços de motosserra, Larry face na terra. Vagando por aí como se tivesse com lepra. Machucando a perereca da badia conecta. Sabida é ela, desceu da minha pênis porque não suportava o cu cheio de merda. Te vejo de longe, me masturbo com óculos oscilante. Caramujos andam pela terra como se fossem vibradores ambulantes. Na esquina vários pênis constantes. Esquecido no cinto do Batman, desafiando a puta de Jojo que no inferno. Com várias catracas, paguem suas entradas, circo de horror. Vadias com tumor, na sua cara a marca de minha pênis ficou. Existo por ter existencialismo, critico o cristianismo por roubar o meu nome. Vadias com cãibras, mudava pros cavalos. Agora tarde, não é mais cidade, sabe? Minha pica, não sou prima.